Consciência carcerária, Distrito Federal. Agora vamos falar de um problema nacional. O amado e sonho, sou varpés, meu lápica é de a ideia que falamos é pra você não se dar mal. A criminalidade tomou conta do local. Aqui na nossa área, a violência é geral. Um moleque de 15 anos passa com um oitão na mão. Eu chego na esquina e vejo uma aglomeração. Olho pra calçada e vejo o corpo no chão. Lá em cima vem descendo é o camburão. Enquadrando o garoto e levando pra prisão, pra prisão, pra prisão. Então, eu peço pra população um pouco de paz. Mas a criminalidade vem aumentando cada vez mais. Muita mãe chorando, muitos irmãos se matando. Deus, esse povo tá pecando. Deus, esse povo tá pecando. Deus, esse povo tá pecando. Deus, esse povo tá pecando. É por aí, moleque, você tem que se ligar. Entrega a vida pra Deus, para ele controlar. Senão o diabo ele pode te levar. Senão o diabo ele pode te jogar. Moleque, caia na real. A ideia que falamos é pra você não se dar mal. Olhe pra sua mãe, olhe para o seu pai, que estão em sua casa sofrendo até demais. Mas esse sofrimento um dia vai acabar. As pessoas desse mundo tem que se valorizar. Porque nosso Senhor está perto de voltar. Porque nosso Senhor está perto de voltar. Voltar, voltar, então. Senhor, olhe para o mundo e veja a situação. É filho matando pai, irmão matando irmão. Desse jeito não há como viver. As pessoas desse mundo estão pagando pra sofrer. Mas esse sofrimento um dia vai acabar. As pessoas desse mundo têm que se valorizar. Porque nosso Senhor está perto de voltar. Porque nosso Senhor está perto de voltar. Voltar, voltar. Então eu paro um minuto e começo a lembrar do finado Cristiano. Foi pra nunca mais voltar. Por isso, meu irmão, preste muita atenção. Violência pra lá ou acabe numa prisão. Então, do jeito que eu acabei, você pode acabar. Entregue sua vida para Deus, para ele controlar. Pare com a violência, porque assim já é demais. Aqui na M Norte, queremos é a paz. Então, paz sim e violência não. Vamos nos conscientizar, pois somos todos irmãos. Então, paz sim e violência não. Vamos nos conscientizar, pois somos todos irmãos. Então, pode botar fé que é papo de verdade. O que eu falei agora é a pura realidade. Pode botar fé que é papo de verdade. O que eu falei agora é a pura realidade. Então, Deus, esse povo tá pecando. Deus, esse povo tá pecando. Deus, esse povo tá pecando. Deus, esse povo tá pecando. Deus, a ideia que falamos é pra você não se dar mal.